eu soubesse que você não vale nada, eu já teria te expulsado dessa casa. Você mentiu, me enganou, só brincou com a minha cara. Pra invadir o Brasil, a rocha com a lixinha. Sofri bastante, agora nesse instante decidi que é melhor você sair da minha vida.